749, chama esse ponto pro táxi. Autorizado, tem uma tarde. 749. Estou em Salvador, muito bom dia, Andriati. 5832, centro da Delta, para conta com 2343. 5898340 tem aprovado, informação em curso ECO. Agora, senhor. O objeto 5898 autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot via Upper Zulu 16, nível de voo autorizado 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5056, o objeto 5898. Autorizado com 15, nível de voo 340, decolada 10, primeira curva à direita, da El Leda Bridge, primeira Upper Zulu 16. Traz 5056, controle 08, contra 50. 5056, contagiamento correto, 5898, portão 02, chamei pronto para pushback, acionamento. Camarada, 57, informação em curso, ECO, pronto, cópia. 7-7, autorizado pela Sierra Bravo, Golf Lima, nível de voo 340, via Cruzulou no zero até SMAP, após direto posição Lúcio, após direto para Marquena, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pista no zero com curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5055, objeto 5-7-7. Por gentileza, observe na informação ECO que a sua frequência agora encontra-se indisponível para pushback de acionamento no portão 4. Chame torre 118.6, 12, senhor. MJ6749 para o táxi, POB 111. Autonomia 2,3,55, alterna Galeão. Copiado 6749, táxi aprovado via pátio principal, Índia e Alfa, deu ponto espera pista no zero, ajuste no 020. Chame pronto para o decolagem, ponto espera pista no zero, ajuste 6749. Pátio Índia Alfa, chama no ponto de espera com 1020, 6749. No 7, em coordenação com o tipo de solo, foi autorizado passar a cauda um Boeing da companhia de direção para espera. Após o mesmo livrar a cauda, o senhor tem livre puxa acionamento, chame táxi 57 no 7. Webjet 5892, no portão 2, pushback Delta 5898, número 2 no setor, aguarde aproximadamente 5 minutos, 5898. Aguarde, 5898. Próximo ponto de espera pronto, 586749. Objeto 6749 autorizado a alinhar e decolar pistão zero, vento de 120 graus com 10 nós. A linha decola, 6749. O 5717 no 4 tem condições de efetuar o pushback com a cauda para o 43? Iniciando 6749. Ciente. Consiga, senhor. Vai ter que aguardar então os dois, né? Afirma, o aeronave do Companhia 749, decolou 59, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo, senhor. 208, obrigado. Salvador, bom dia, web 6749, passando 1700, nada é. Companhia 749, cheque transponder. Para o táxi 7757129 a bordo, 4 horas, alternando barulho. Torradar, subo 340, saída da EL. 40 não é da EL, 49, pode voar a letra? Autorizado. Autorizado, letra, né? Passagem à cauda do Boeing da companhia, leve para o estacionamento, chame táxi. Faz uma passagem da companhia, leve táxi, vai de 5,8 para cada vez. 57 no 7, autorizado a alinhar e decolar pistão 0. Vento de 120 graus com 09 nós. Alinha e decola 57 no 7. Ataque do objeto 5898, com 107 a bordo, 3 horas e 20, Guarulhos. Oito, táxi aprovado em Alfa, ponto de espera, pista no 0, ajuste no 020. Chame pronto para decolar de ponto de espera do 10, senhor. Índia Alfa, chamará ponto de espera, não, mas era pronto. Convive. 5898. No 7, decolado 04, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado senhor, bom dia, até amanhã. Dia Salvador, Webjet 5717, passa a 1800. Webjet 5717, contato radar, subo 340. 340, posso aprovar a lenda? Autorizado. Obrigado. Webjet 6749, chame Recife 251. 51, 6749. Change. 5898, decolou 07, assume agora o controle Salvador em 120.8, tenha um bom voo, senhor. 208, sente, obrigado. Controle Salvador, bom dia, web 5898, livra 1500, quando possível, pro de leda. 5898, contato radar, 340 da El. 340 da El, livrando 1800, 5898. Pode voar ali, do 5898. Autorizado. Direto ali, da 5898. Jet 5717, chame o centro, Recife, frequência 251. 251, web 5717, bom dia. objeto 5898, chame centro Recife 251. 251, boa noite.